de ver tudo perdido, de nada ter mais sentido. Preces vão ficando fracas e perde a fé. Cores ficam mais opacas, tu vê poucos de pé. Bate a vontade de sumir, se ver em outro lugar. Se passou mais junto um didim para o refúgio alugar. Só quero o meu bom lugar, mas quem sou eu pra julgar? O couro sempre tá comendo e eu pra dialogar. Os dias passam, nada muda, às vezes até piora. As ruas ficam mais escuras e falta pra aurora. Vejo o relógio na parede, se arrastam as horas. Uma insônia que não me larga, me acompanha agora. Como sonhar se eu não durmo, tô cada vez mais soturno. Tristeza e agonia me altere seus turnos. Quem sabe um dia eu me mude, ou então mude o mundo. Que os meus rapes me levem até os anéis de Saturno. Eu sei que é difícil de viver, mas é minha área. Quantos aqui já vi nascer, tô na minha área. De perto vejo o subir e descer. Na minha área, da minha área, da minha área. Eu sei que é difícil de viver, mas é minha área. Quantos aqui já vi nascer, tô na minha área. De perto vejo o subir e descer. Na minha área, da minha área, da minha área. Pra algum lugar com sentimento, pois hoje eu sinto muito. Tu vê os que sente ao menos, só diz: sinto muito aqui, se age por instinto. Poucos seguem no intuito, sabem que a vida é curta, vivem curto circuito. Quem tá nesse mundão sabe bem como é isso. Do Iporanga ao Muquiço, Pelourinha, Morgadice. Os que vivem nas calçadas, então nos edifícios, me diz quantas vezes não pensar e larga isso. Mas estranho e complicado, pois minha área é uma parte de mim. Bate a saudade toda vez que alguém parte, enfim. Tu vê que é cada um fazer a sua parte no fim. Vê que o problema sempre parte de um din-din. Hoje quem manda é a dor, tá ruim pra morador. E eu vi por amor, e que se foda a dor. Já tô pro que der e vier, o que for, pra mim dispor, o melhor lugar no mundo é só o que eu peço, meu senhor. Eu sei que é difícil de viver, mas é minha área. Quantos aqui já vi nascer, tô na minha área. De perto vejo o subir e descer. Na minha área, da minha área, da minha área. Eu sei que é difícil de viver, mas é minha área. Quantos aqui já vi nascer, tô na minha área. De perto vejo o subir e descer. Na minha área, da minha área, da minha área.